A Polícia Militar de Foz do Iguaçu faz buscas em auxílio à delegacia do adolescente de Foz do Iguaçu. A busca é por envolvidos ao assalto a uma concessionária. O aspirante Dresch conversou com nossa equipe na última sexta-feira. Na última sexta-feira, correria da Polícia Militar em busca de assaltantes. Usando uma motocicleta de cor vermelha, eles assaltaram uma concessionária de veículos às margens da BR-277. Só que o trabalho da Polícia Militar não cessou com a detenção de um menor de 16 anos e a apreensão da motocicleta. A Polícia Civil está fazendo a parte dela, mas a Polícia Militar também continua no encalço. E ao que tudo indica, tenente, uma pessoa que estava trabalhando na empresa foi que passou o serviço para os criminosos e agora a Polícia Militar está atrás do segundo indivíduo. Quem tiver qualquer informação a respeito desse assalto, o que deve fazer? Pode fazer o contato direto com a central da Polícia Militar, o Copom 190, para repassar algumas informações. A gente tem a nossa parte de inteligência, estamos diligenciando esse caso como vários outros. Felizmente, a população tem apoiado o nosso serviço. E esse caso, como alguns muito comuns, há envolvimento de funcionários, né? Então, existe sempre essa possibilidade, após um crime como desse porte, de que alguém já tenha alguma informação, já saiba mais ou menos como que funciona a movimentação de dinheiro de determinada empresa. Tenente, é muito preocupante a movimentação de altos valores por empresas, né? Hoje existe todo um sistema de pagamento via banco que evita que o cidadão acumule valores, principalmente em épocas de pagamento, que facilita a ação dos criminosos. É aconselhável que o empresário procure, de todas as formas, evitar acumular dinheiro e deixar que as pessoas saibam disso, né? Sim, essa é a maneira mais fácil de evitar um crime, né? Só que a gente sabe que certa quantia de valor ela deve ser transportada, né? Não tem como fazer essa transição via online. Então a gente pede para que quando isso aconteça, que o pessoal entre em contato com a Polícia Militar. A gente tem um efetivo aí que pode estar disponibilizando para fazer um patrulhamento na região. Então peça a nossa ajuda, com certeza a gente vai dar um apoio para a população. Não vai fazer trabalho de escolta de valores, mas patrulhando a região você inibe a ação dos criminosos, né? Exatamente. A informação para nós é muito válida. Só de a gente saber que está circulando uma quantia grande de dinheiro em determinada região, para nós já pode ser, já podemos estar evitando algum crime, porque é melhor do que correr atrás depois do prejuízo. A motocicleta encontrada na cena onde eles abandonaram e há o envolvimento, inclusive, a suspeita de que um jovem executado no Jardim Itaipu com mais de 40 tiros de pistola calibre 9mm possa estar envolvido também nesse crime. Ou seja, não é uma quadrilha qualquer, não são jovens qualquer que decidiram fazer um assalto. É uma quadrilha especializada com base em informações repassadas por um funcionário. E agora essa entrevista com o aspirante Dresch da Polícia Militar, fazendo essa orientação para que você, empresário, evite ser vítima de um crime como esse. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.